Fala galera, TrueWide, começando hoje então a edição número 139 do nosso podcast TrueWide. Hoje, infelizmente, estou um pouco sozinho, para falar pouco não, né? Estou literalmente sozinho. Antes, né, quero começar essa edição número 139, eu quero só apenas explicar algumas coisas para vocês, como vai ser a nossa temporada do podcast, porque temos alguns problemas, não é problema, mas temos algum contratempo aí em relação a tempo, né? Quem pode gravar no horário, porque, só para explicar um pouquinho para vocês, o meu trabalho aí, novo aí, eu vou trabalhar todo dia das 3 da tarde às 11h30 da noite. Então eu não consigo gravar na parte da noite, que a noite a maioria do pessoal tá à noite realmente para gravar, né? Então eu não consigo gravar com eles. Então provavelmente, talvez, sempre quem puder tá participando comigo, né? Sempre continua a gravação na segunda ou na terça-feira, mas quem tiver comigo e puder participar, vai estar participando na parte da manhã, que a maioria das vezes, pro Elião ser um jornalista, né, tá trabalhando, já atuando aí como jornalista, recém-formado aí, então o Elião, por ser jornalista, talvez amanhã ele teria um pouco mais de tempo. Infelizmente pro Pedrão fica difícil, pro Diogo, pro Lucas, pro Raposo, pro Santa Rosa, pros outros meninos, o Guilherme também, que de vez em quando aparece aqui, fica um pouco mais complicado participar na período da manhã, já que eles estão trabalhando, né? Mas enfim, o podcast não pode parar, tem que continuar. Às vezes, algumas edições eles vão gravar e eu não vou estar participando, eu vou estar participando via áudio, tá, pessoal? Isso aí, então, vai ser mais ou menos a temporada do nosso podcast aí, para 2017, a quinta temporada do podcast. Mas, ao longo do ano aí, né, do All Season Long, como se diz lá nos Estados Unidos, campeonato muito longo da NASCAR aí, até novembro, bastante coisa pode acontecer. As minhas folgas também, pessoal, eu não folgo no final de semana, são folgas que são retroativas. Então eu começo a folgar numa semana no dia, tipo, por exemplo, semana eu folgo no domingo, depois semana que vem no sábado, depois na sexta, depois na quinta, e assim vai indo, as folgas vêm voltando. Então pode ser que talvez minha folga de terça ou segunda eu encaixe a gravação à noite, que eu gravaria à noite, né, junto com os meninos. A gente começaria a gravar ali sempre o horário que a gente costuma gravar, por volta de 8h30, 9 horas da noite. Eu gravaria com eles quando tivesse de folga na segunda ou terça, né? E já estaria editando o programa na próxima manhã, no dia seguinte, e já colocando online para vocês. Então isso aí é mais ou menos o que vai acontecer durante o ano, tá? Infelizmente o horário, eu não pude escolher o horário. Lá são 3 turnos nesse trabalho que eu tô hoje, atualmente, né? São 3 horários. E esse horário aí foi que, como eu sou recém-chegado lá, sou novato, né, como todo mundo costuma falar aí no serviço aí, eu sou novato lá, então eu não pude escolher nenhum horário, então foi o que sobrou pra mim mesmo. Não é um bom, não é um horário muito ruim, não achei muito ruim o horário, porque eu tenho praticamente a manhã toda em casa, e um pedacinho da tarde, comecinho, até 2 horas da tarde eu estou em casa, então dá tempo de editar, dá tempo de gravar, fazer bastante coisa pra vocês aí. Eu vou ter um pouco de tempo maior e talvez penso em aumentar um pouco a divulgação, tipo, levar um pouco também pro YouTube, né, algo assim. Então eu penso realmente em fazer algo um pouco mais diferente para trazer vocês mais perto de nós. Então assim, muita coisa pode acontecer, tá? Eu quero que isso aconteça, assim que eu falo, muita coisa pode acontecer. Minhas ideias que eu tô na cabeça, que antes não tinha tempo, posso colocar em prática agora, por ter esse período mais flexível do dia aí, que é a partir da manhã, e também é amanhã, geralmente, ou praticamente toda manhã, de segunda a sexta, eu tô em casa sozinho, né, que minha esposa vai trabalhar, minha filha vai pra escolinha, então eu vou estar em casa sozinho aqui, para poder realmente ter espaço e tempo para gravar. Vocês sempre vê várias vezes aí, já comentou já, né, até na edição número 136, a minha filha me chamando, querendo brincar comigo. Como o Pedrão sempre fala, nosso podcast aqui é simples, não é nada de estúdio, não é nada de nada especial, realmente gravamos aí de forma simples, mas com o grande objetivo de levar a NASCAR para vocês, tá? Que esse é o principal. Então, sem muita frescura, mas levando NASCAR para vocês, levando todo o nosso conhecimento, que eu acho que é pouco ainda, mas é o conhecimento que a gente consegue levar para vocês aí, para vocês ficarem mais próximos da NASCAR, vocês terem uma visão diferente da NASCAR, e claro, trazer cada vez novos fãs, novos ouvintes para o nosso podcast aí, não só podcast, mas também para o mundo NASCAR. Não queremos ser egoístas, falar só que nosso podcast é bom. Falando de podcast, tá, esse era o recado que eu tinha que dar aí sobre como vai ser a temporada 2017 do nosso podcast, a quinta temporada, tá? Então geralmente eu vou gravar de manhã, ou sozinho ou com o Elhão, e vou tentar encaixar nas minhas folgas de terça ou segunda, gravar com os meninos. Aí a gente vem com uma edição até que mais especial, dando bastante ênfase com todos os participantes aí, ou eu, o Elhão, Pedro, né, ou talvez o Herrera também, o Hélio Herrera, ou o Rosa. A gente vai encaixar aí, sempre quando minha folga cair segunda e terça. Vai demorar um pouquinho, porque ainda tô folgando aos domingos, depois que eu vou começar a folgar, a girar as folgas durante a semana. Mas vamos aí torcer para que dê tudo certo, né? Falando um pouquinho aí de podcast, né? Nós precisamos falar aí. Bem interessante aí, foi a gravação da edição número 138, tá, pessoal? Infelizmente, a edição 138, eu acabei não levando pro ar por questões de até de tempo e adaptações também ao novo trabalho aí. Eu não consegui ainda, eu tive que, tipo, que dividir o tempo ali, acabou não tendo muito tempo. Mas eu tô postando ela aqui na edição número 139, a edição 138. Que foi o seguinte: nós fizemos um crossover, né, a participação do pessoal do Cafeteria junto com nós do Trio Wide. Tava só eu do Trio Wide, né, assim, oficialmente eu do Trio Wide, mas tava o Herrera, tava participando, o Rosa participando, o Raposo também, que eles já tiveram aqui no podcast Trio Wide também junto com a gente, né, e eu também já tive em Cafeteria. Então fizemos aí um mesclado aí. Então o Cafeteria, que é parceiro nosso, tá, pessoal, tá sempre junto com nós aqui, não tem esse negócio de puta de espaço, porque eles também falam de NASCAR. A Cafeteria é muito voltado mais assim pro mês que aconteceu no mês da NASCAR. Nós trazemos aí semana a semana todas as categorias, inclusive os regionais. Eles nem os regionais tocam o assunto, eles nem tocam o assunto da Truck Series e da Action Series também. Eles não tocam, eles pincelam alguma coisa ali também. E a Cup é algo bem superficial mesmo, é algo que meio que está acontecendo por cima e não corrida a corrida como nós fazemos aqui. Então a Cafeteria está sempre lá, pessoal. Só que a Cafeteria fala o quê? Fala de NASCAR, fala de World Supercar, fala de P2, fala de infinitas modalidades, fala de Moto2, Moto3, fala de Indy Lights, WRC, fala um monte de categoria lá. Ah, se eu não me engano, acho que talvez a Truck Series deve estar tá entrando na Cafeteria esse ano, mas também sempre bem superficial também, né? E tem, claro, né, o Café com Velocidade, que é o programa principal, que sai toda segunda-feira lá deles, que é o voltado mais especificamente para a Fórmula 1 mesmo. O assunto, o centro é a Fórmula 1. Eles comentaram até de NASCAR aí, a edição passada deles aí, mas o grosso realmente é a Fórmula 1, né? Temporada não começou, tá só a NASCAR aí, só Daytona 500, grande evento. Claro que abriu um pouquinho de espaço para a NASCAR, mas a temporada da Fórmula 1 tá vindo e o foco todo é voltado para a Fórmula 1. Lá o Café com Cidade é a Fórmula 1, a IndyCar, né, que é a Fórmula Indy, conhecida aqui no Brasil, a Fórmula E e também a Stock Car Brasil, que tem um grande espaço lá, né, no Cafeteria. Então, essa aí é a nossa irmã, nossa parceira de podcast aí, tá, pessoal? Sempre que vocês quiserem ouvir outras categorias, por isso que nós evitamos de falar até um pouco aqui, porque você tem um grande podcast aí com os meninos que já estão há 8 anos ou 9 anos nessa brincadeira aí. Lá o trabalho é um pouco mais, digamos, profissional, né? Eles gravam. A base de gravação é a mesma que a nossa, mas é um pouco mais profissional, tem alguns acabamentos acústicos mais legal. Mas enfim, eles trabalham há muito tempo aí nesse ramo aí, então, e o grosso lá realmente é Fórmula 1. NASCAR é aqui, Fórmula 1 é lá, pode procurar eles, vocês estarão bem servidos como sempre estiveram. Beleza, pessoal? Então tá aí os dois recados aí, vai ser o quarto bloco, tá? Então esse primeiro bloco agora vamos seguir aí como ano passado, vamos falar da Truck Series. Segundo bloco vamos falar da Action Series, o terceiro bloco da Cup Series e o quarto bloco vai ser a edição 138, que falamos de Daytona, falamos um pouquinho do que sentimos das novas regras aí, né, como foi a abertura da temporada. E infelizmente também na gravação da edição 138 eu tive um problema com o meu Skype, o Skype caiu, não sei o que aconteceu, explodiu, acabou com o mundo o meu Skype e eu não consegui voltar para continuar a gravação. Então eu saí alguns minutos antes ali de finalizar a gravação, então eu não consegui acabar a gravação. Mas enfim, falamos bastante de como foi a abertura da temporada E agora vamos falar como foi Atlanta, né? Final de semana aí muito bom. Final de semana cheio, as três categorias na pista. É, como foi em Daytona, agora segue em Atlanta. Então, vamos falar um pouquinho como foi. Corridas da Truck Series foram excelentes, né? As duas corridas, Truck Series e a Xfinity Series também foi muito boa. Foi corridas bem, bem movimentadas. Já a Cup Series já deu aquele clima, né? Sentimos um pouco daquele clima de oval de uma milha e meia, onde que os carros muito bons, os carros bem equilibrados, eles vão andar bem, vão para frente. E os carros que não estão tão equilibrados assim, vai sentir um pouquinho, fica um pouco mais para trás, né? Um certo domínio aí de um piloto. Eu vou falar daqui a pouco, não quero estalhar muito, falar muito, né? Mas vamos deixar para falar como foi a Cup Series lá no terceiro bloco. Beleza, pessoal? Então, vamos começar aqui a edição número 139. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa hora que você está nos ouvindo aí. Seja no caminho para casa, para o trabalho ou para a faculdade, ou até mesmo em casa aí, né? Passando tempo aí, descansando, curtindo a sua folga. Afinal, eu queria que outras pessoas também trabalhem durante o final de semana e folgam no meio de semana também. Então, sejam todos bem-vindos aí, pessoal. É, também é o pessoal da madrugada aí que gosta de estar ouvindo alguma coisa na madrugada aí. É, boa madrugada para vocês aí, ouvindo o nosso podcast. Beleza, pessoal? Então, vamos falar de Atlanta, vamos falar da Truck Series. Corrida que foi muito boa. Corrida que foi dominada pelo Christopher Bell, que chegou à sua terceira vitória. Tem uma vitória em 2015, uma em 2016 e uma vitória agora em 2017, com apenas duas corridas. Então o Christopher Bell segue o seu caminho aí. É, o ano passado ele foi o terceiro colocado, foi pro Final Four, o Christopher Bell, mas agora ele segue aí com o papel de líder do time da KBM, da Kyle Busch Motorsports, e fez um bom trabalho lá em Atlanta, andou muito bem. O ano passado, não sei se vocês vão recordar, mas o ano passado ele acabou batendo, né, até o Kyle Busch. Depois surgiu esse assunto aí que o Kyle Busch cobrou bons resultados dele, depois ele andou muito bem em Las Vegas, mas em Atlanta ele acabou batendo no ano passado o Christopher Bell. Como foi as corridas por estágio? Como sempre, normal, nada de grande movimentação não. O Christopher Bell venceu o primeiro estágio, o top 10, tá, pessoal, dos estágios aí, né, quem venceu. No estágio 1, o Christopher Bell venceu, o Kyle Busch foi o segundo, o Crafton foi o terceiro. O Ben Rhodes com o Truck 27 fazendo bom trabalho. Ben Rhodes, tá, pessoal? Vamos ficar de olho no Ben Rhodes, que ele continua muito bem. Terminou, fez um bom ano o ano passado, esse ano tá indo bem. Vamos ficar de olho aí, torcer para que ele vá muito bem. O Ben Rhodes é um cara que eu tenho sempre um bom apetrecho por ele, porque ele andou muito bem em outras categorias que ele passou, nas categorias menores. E eu quero realmente que esse cara aí se dê bem, porque ele merece realmente um carro, merece estar andando na frente aí, o Ben Rhodes. Isso é que eu mais quero. Só para relembrar vocês, tá? O Ben Rhodes foi campeão da KN Series, da KN Pro Series Rist, né? Então ele foi o campeão lá em 2014, faz um tempinho já, talvez vocês não vão lembrar aí, mas ele foi o campeão lá na KN Pro Series Rist. Então, bom trabalho dele aí, foi o quarto colocado, né? Depois tivemos aí o Truck 19 fechando o top 5, né, no primeiro estágio. Depois tivemos o Salter, o Truck número 8 de John Hunter Mechek, o 29 do Chase Briscoe, o 98 do Grant Enfield, isso mesmo, Grant Enfield mudou, agora está no 98, e o Truck 99 fechando aí o top 10 aí, né, os caras que somaram pontos. Claro que o Aston Dillon não soma pontos, né, o Aston Dillon estava no Truck 99, ele não soma pontos porque ele não participa do campeonato. Mas enfim, até falando em campeonato, tá, pessoal, foi interessante esses pontos aí, né, do final de semana aí. Tivemos bastante pilotos que não pontuaram, né, que não pontuam no campeonato da Truck Series. Então tivemos grandes intervalos nas pontuações aí. Por exemplo, só para fazer um parâmetro aqui, né, o Christopher Bell somou 60 pontos e o Matt Crafton somou 49 pontos. Então tem uma diferença gigantesca em relação a pontos aí, né, pessoal. No segundo estágio tivemos vitória do Christopher Bell mais uma vez também, o Kyle Busch, o Ben Rhodes, o Tommy Peters, Crafton, Salter, o Alex Bowman, né, com o 24, o 23 estava o Chase Elliott, terminando dentro do top 10 mais uma vez aí. Perdão, Chase Elliott não. Ele não estava dentro do top 10 no primeiro estágio. O 66, quero chamar a atenção, que é o Rothstein, né? Esse truque 66, pessoal, ano passado era do Jordan Anderson. Jordan Anderson que estava em outro truque aí. Está no truque 12. Né? Então o Jordan Anderson mudou de equipe aí. O Rothstein assumiu o 66 aí. Sem patrocínio estava esse carro. Ainda terminou, fez um bom resultado. Ele foi o nono no estágio 2 e também terminou a corrida dentro do top 10, fazendo um excelente trabalho nesse truque 66. É sim de ficar de olho aberto com esse cara aí. Ele anda muito bem, né? E fez um bom trabalho com um truque que realmente era, vamos falar a verdade, meia boca, né? E fechando o top 10 do estágio 2, tivemos aí o Brad Moffitt com o truque número 7. Bom, a corrida se desenvolveu muito boa, bem movimentada, tivemos bastante brigas aí dentro do top 10. Como sempre é, né? Sempre tem aquele piloto que lidera, vai um pouco mais à frente ali, sobra talvez um pouco, né? Só para falar para vocês, só a KBM liderou. Não, tivemos o Dan Enfield liderando 4 voltas, mas o resto foi só a KBM. O Kyle Busch liderou 25 voltas e o Christopher Bell liderou 99 voltas. Então das 130 voltas aí, eles lideraram mais que a metade aí, né? Foi um. Realmente foi uma. Muito, assim, muito diferente aí, né? Uma diferença enorme aí para todos aí, principalmente o Christopher Bell, que liderou 99 voltas. Então os dois juntos na KBM juntos somaram 124 voltas lideradas na 130 da corrida. O Gary Anfield liderou 4 e o Matt Crafton liderou 2, que foi naquele finalzinho ali quando o Crafton assumiu a liderança na última relargada ali, que ficou aquele medo que o Crafton iria vencer o Bell, mas o Bell realmente. Quando ele, faltando uma volta final, ele assumiu a liderança, ele foi embora e deixou todo mundo falando sozinho. Tivemos alguns problemas. O Kyle Busch, por exemplo, ele teve um pneu furado, né, e acabou indo, não foi pro muro, mas acabou sobrando no meio da pista aí, que depois acabou até sendo que meio tocado, né, o Kyle Busch, então foi lá para trás. O Kyle Busch terminou em 26º. O Chris Grala também teve problema, foi tocado também, terminou em 15º, fazia uma boa corrida o Chris Grala. E tivemos também outros problemas aí, deixa eu ver se eu lembro aqui, mas tivemos, tivemos o Gary Anfield também, se estranhou um pouquinho aí com o truque 19, né, que se tocaram ali, o Austin Cedric. O Austin Cedric também é outro cara que eu tenho que falar que não foi muito bem, né, o Austin Cedric, pelo truque que ele tem, deveria andar um pouquinho melhor, um pouquinho mais pra frente, mas ele foi o que acabou terminando na 21ª posição. E foi aí o Grenfell, que apesar do toque entre eles aí, acabou terminando na 8ª posição. Então, corrida final, resultado final da corrida ficou assim: Christopher Bell venceu, terceira vitória na Truck Series, Matt Crafton segundo, um grande resultado, né, depois daquele acidente muito horroroso que ele teve lá em Daytona. O Johnny Sauter foi o terceiro colocado, mais uma grande corrida dele, um bom resultado. O Ben Rhodes foi o quarto, Chase Elliott fechando o top 5. Alex Boone, uma excelente corrida, forçando o triwide ali na última relargada, colocando um truque no meio entre dois truques ali, que realmente não tinha espaço, mas ele cavou espaço ali. O Alex Boone fez uma excelente corrida. Austin Dillon foi o sétimo colocado, o ganhei foi o oitavo, o Timothy Peters o nono. Grande resultado do Timothy Peters, porque teve muitos problemas durante a tarde, mas ainda terminou muito bem a corrida. E o, como eu falei agora há pouco, né, um pouquinho antes aí, o Rothstein foi o décimo colocado, fechando o top 10, então parabéns para ele. Moffitt, o Egan Smith, que também participou dessa corrida aí, foi 12º. Ryan Truex, o 16. Noah Gregson, acabou rodando no comecinho da corrida, foi o 14º. E o Chris Grala foi o 15º. Esse aí é o top 15 da corrida lá em Atlanta, da Truck Series, da Active Pest Control 200. Bom, pessoal, corrida interessantíssima da Truck Series, mais uma vez super movimentada. O campeonato, deixa eu falar só como ficou o campeonato também, que é interessante falar. Apesar que agora, pessoal, vai virar uma salada esse campeonato aí, que é muitos pontos aí, né? Mas enfim, o Christopher Bell com 93 pontos é o líder, Ben Rhodes é o segundo, 7 pontos atrás, empatado com o Johnny Sauter, que vem os dois com 86 pontos aí. Depois temos o Chris Grala em quarto, o Crafton é o quinto com 21 pontos atrás do Christopher Bell. O Timothy Peters vem 23 pontos atrás do Bell. O Egan Smith 37, O Chase Briscoe 39, o Graham fica 41 e o John Nemechek 44 pontos atrás. Lembrando que pai e filho vai correr esse ano, tá? Eles não vão trocar as caminhonetes aí. Então vamos ter corridas que o John Hunt e o Nemechek vamos ter corridas aí que o John Nemechek vai estar participando junto com o John Hunt e o Nemechek. Só que ele vai somar pontos pro campeonato, o John Nemechek. Como ele correu em Atlanta e não correu nesse final de semana, né? Então aí temos aí ainda temos o pai na frente do filho. Infelizmente o Johan Demetriak teve problemas, acabou indo direto pro muro, não teve como voltar pra corrida no corrida que aconteceu, né, no sábado à noite. Beleza, pessoal? Então esse aí foi o bloco da Truck Series, né? Daqui a pouco nós voltamos para falar para falar da corrida da Xfinity Series, para ver como foi aí o final de semana lá com a garotada que ainda está em ascensão aí, que chegou na Truck Series, que andou muito bem. O William Baron, temos que elogiar o William Baron, porque o menino é bom. Beleza, pessoal? Daqui a pouco então a gente volta para falar da Xfinity Series.